Panorama Agrícola para 14 de dezembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de terça-feira, 14 de dezembro. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está hoje o Eduardo Maier. Em noite de lua crescente, o ditado de hoje é: aprenda como se fosse viver para sempre. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira. Uma dica de proteção ao aplicar o agrotóxico. No noticiário, o programa Mais Alimentos financia ordenhadeira e sistema de irrigação. E no Aquanegócios você confere a indicação geográfica da ostra de Florianópolis. Este é o Panorama Agrícola. Você pode participar do nosso programa telefonando 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você acompanha o Panorama Agrícola na internet www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Nas horas mais quentes do dia, evite aplicar agrotóxico. E nunca esqueça dos equipamentos de proteção individual e as medidas de higiene para evitar a intoxicação. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma medida que amplia o alcance do programa Mais Alimentos, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Agora, os agricultores familiares podem realizar, por meio desta linha de crédito especial do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, operações de financiamento inferiores a R$10 mil para a compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. O limite máximo é de R$130 mil. Com a mudança, agricultores familiares podem usar o PRONAF Mais Alimentos para comprar equipamentos como ordenhadeira balde ao pé, com capacidade para ordenhar até 2 vacas leiteiras. O conjunto com 2 peças custa em média cerca de R$ 2.500. Outro exemplo de produto que pode ser financiado é um sistema de irrigação por aspersão, que custa em média R$ 7.000. O produtor vai também poder acessar a linha de crédito para, se quiser, fazer a aquisição de um desintegrador utilizado para a produção de ração animal, que custa a partir de R$ 870. O Mais Alimentos é uma linha de crédito do PRONAF que financia a modernização das propriedades familiares. O suplemento Segurança Alimentar, elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2009, divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constatou 11 milhões e 200 mil brasileiros que passam por privação de alimentos, a mais grave insegurança alimentar. A maior parte dos brasileiros que passam fome está no norte e nordeste do país. As duas regiões juntas somam mais de 18% da população com problema na segurança alimentar. No sul e no sudeste, esses percentuais não chegam a 3%. Para você ter uma ideia do contraste, no Maranhão, só 35% da população tem sempre o que comer. No Piauí, apenas 41% dos moradores declararam ter acesso constante à comida. E aqui em Santa Catarina? Bem, aqui em Santa Catarina, 85% das pessoas se alimentam regularmente, mas 15% tem algum tipo de insegurança alimentar. Se somos em Santa Catarina 6 milhões de habitantes, Então, 900 mil pessoas passam por algum tipo de problema com alimentação todos os dias. Isso equivale a populações de Joinville e Florianópolis juntas. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagri com você até debaixo d'água. Nós vamos entrevistar agora o engenheiro agrônomo do SEDAP, Alex Alves dos Santos. E o tema da entrevista de hoje é a indicação geográfica da ostra de Florianópolis. Um tema que rendeu ao Alex recentemente um prêmio no Aquapesca Brasil em Itajaí. É isso, Alex? É isso mesmo. Na categoria de maricultura eu recebi esse prêmio. Esse projeto foi muito bem recebido pelo público, porque ele é um projeto estruturante, ele envolve todos os elos da cadeia produtiva e o objetivo final do projeto é submeter a ostra de Florianópolis a um selo de indicação geográfica. Esses selos eles estão muito em moda, vamos dizer, na Europa. São selos que ligam o produto ao território, ou seja, por exemplo, o vinho da região de Bordeaux à cidade de Bordeaux. No nosso caso aqui, nós temos os vinhos do Vale dos Vinhedos, ali no Rio Grande do Sul, com selos de indicação geográfica. E a gente resolveu submeter a ostra a esse selo de indicação geográfica porque é um produto que já ganhou notoriedade nacional, é um produto conhecido. Quando se fala em Florianópolis, as pessoas não lembram só da Ponte Hercílio Luz, lembram também da ostra. E todos esses, a notoriedade do produto, ela é um pré-requisito para submeter o produto a um selo de indicação geográfica. Alex, no caso da ostra de Florianópolis, quais são, digamos assim, as vantagens competitivas que essa ostra tem em relação ao mesmo produto de outras regiões? A gente sempre costuma dizer que as nossas baías aqui elas são riquíssimas em fitoplâncton. E que por esse fato a ostra ela cresce mais rapidamente e dizem os chefes de cozinha e o pessoal da área gastronômica durante essas edições da Fena Ostra, onde haviam esses concursos gastronômicos, que a ostra de Santa Catarina, originária das Baías Norte e Sul, ela tem um sabor diferenciado, né? Então é justamente esse fato que a gente quer explorar comercialmente. Na medida em que você tem um selo de indicação geográfica, você consegue um preço diferenciado por esse produto, porque todas as pessoas vão querer experimentar esse produto. E, ao mesmo tempo, o selo ele proporciona uma proteção ao nome Ostra de Florianópolis, porque hoje a gente já observou nas viagens pelo Brasil que alguns produtores e em alguns estados usam indevidamente o nome Ostra de Florianópolis para comercializar os nossos produtos, os produtos deles. Então, nós conseguindo esse selo, a gente vai ter a nossa ostra com esse selo de certificação de origem, né? Conhecido como selo de indicação geográfica. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Alex Alves dos Santos, engenheiro agrônomo do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca. Alex, fale um pouquinho mais sobre esse evento em Itajaí, o Aquapesca Brasil, que foi um evento notável, de grande repercussão. Iniciaram os trabalhos desse evento muito modestamente, mas ele tomou proporções, eu diria, bastante grandes, por ser o primeiro evento. O nome é Aquapesca Brasil 2010, foi o primeiro simpósio a ser realizado e estiveram presentes pesquisadores de todos os estados do Brasil, além de outros países como Japão, China, Chile, Argentina, países da América Central. Então foi um evento de bastante substância, bastante impactante no meio científico nacional. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação. Graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor.